Aê, salve CT, tamo em casa, ha, rap nacional, ha, ha. Em meio ao povo cruzado, me sinto estranho no ninho, às vezes até derrotado, tentando encontrar um caminho, sem tempo pra olhar pros lados, na fé vou seguindo o instinto, prepara que eu tô preparado, pronto pra apertar o gatilho, quem não chora no mama já diz o ditado, certo ou errado, rap salva mais vidas que o próprio governo, papo encerrado, marionete ridícula que chega a dar medo, tá tudo errado, o dinheiro que sobe a cabeça de nego, maioria é otário, mato racistas a tiros, me chamam de psicopata. Não sabem o ódio que eu sinto, há anos sentindo a chibata. Os medos se tornam incentivo, retrato do que nós retrata. A seta indica o abismo, só pula quem tem mente fraca. Bandido e verme, Piquitão e Jerry, bem-vindos à caça. Não é pique só, muito menos um teste, tamando abraça. Na selva de pedra não pode ter blefe, nem sangue de barata. Sobrevive os mais forte, o mais fraco esquece, eles não tocam nada. Assassino de Lucifer, assassino de Kennedy. Se pegar a história, me lembro agora dos contos de Era Uma Vez. Chapeuzinho vermelho, foi pra floresta, virou carne fresca. Presa fácil, virou lobo mal, atacou arrancando sua cabeça. Fatos macabros por todos os lados, todo cuidado é pouco. O mundo vai mal, tá tudo virado, tudo se vai é um sopro. Acorda pra vida antes que seja tarde, entenda a mente de um louco. A chance é única, é muita disputa, o bagulho é doido. Verso em verso eu calculei, de onde eu venho o respeito é lei. Pra onde eu vou sou exemplo, eu sei. Então se prepara que eu mostro que vocês criaram na jaula, eu vinguei. Verso em verso eu calculei, de onde eu venho o respeito é lei. Então se prepara que eu mostro que vocês criaram na jaula, eu vinguei. Ah, bom, tem uns que vão falar que não é de nada, né? Que não dá conta de nada, que não sabe de nada. Mas eu vou mostrar pra eles que eles estão errados, tá ligado? Vezes menor da quebrada, no dia a dia no corre. Deviam estar na escola, mas estão segurando os revólver. A vida não deu opção, vivendo contando com a sorte. O campo concentra a guerra, o ódio de não ter suporte. Abra cadabra, um passe de mágica encanta os olhos do pobre. Chega de mentiras, promessas vazias, já sabe que é a fé que move. Tem que acordar cedo, encarar seus medos sempre e fazer o seu corre. Parado não dá pra ficar, de braços cruzados esperando a morte. À margem da lei, o tempo é rei, nos mostra que tem que ser forte. O V de vingança, o E de esperança, escolha seguir a boa sorte. Longe de maldade, falsas amizades, traíras existe de monte. Vivendo avançado, deixar seu legado, mantendo a postura de homem. Saiba separar daqueles que chega, que finge que soma e some. Palavras é fácil falar, atitudes erradas eu vejo de longe. Na porta de incenso, acendo incenso, eu busco a calma de um monge. Viva seu momento, não perca seu tempo, enxerga além do horizonte. Verso em verso eu calculei, de onde eu venho o respeito é lei. Pra onde eu vou, sou exemplo, eu sei. Então se prepara que eu mostro que vocês criaram na jaula, eu vinguei. Verso em verso eu calculei, de onde eu venho o respeito é lei. Então se prepara que eu mostro que vocês criaram na jaula, eu vinguei. Então se prepara que eu mostro que vocês criaram na jaula, eu vinguei.